3662, da presente Luiz Itá. Da presente Zipar 3662, até, obrigado. Salvador, Oceané 6313, informação aí. Oceané 6313, a sua identificação, desça para nível de voo 060, autorizado a chegada bom. 060, chegada bom, 6313. Vou bravo, rapaz, estabilizado? Afirmo. Complexo na OMS, chame torre em 1-9-6. 1-9-6. Atingiu 060-604. TAM 3152, reduza para 1709. Reduzindo, TAM 3152, aeronave que nos precede é... qual é? É um Learjet 65. Gente, reduzindo, TAM 3152. 604, atinge o 060. Voo no 604, desça para 2000 pés, o QNH 1091. 2011, 1604. Boa noite, táxi via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Boa noite, Alfa, antes da Juliette para ingresso, 1-3-9. Prossiga, Papatango, Romeu, Papatango. Alternando com fins e o POV de 70-70. 3152, interceptor, ILS X-Ray, visão na Terra. TAM 3152, reduz para velocidade de aproximação, complexo na ILS, chame torre em 1-9-6. 1-9-6, grato. Salvador, tá 3152. Aproximação final, pistão no zero, trem embaixo, checado sobre o marcador externo. Gente, são 3152, número 2 para pouso, continue a aproximação. Número 2 para pouso, 3152. Sim, Salvador. Poderia modificar a próxima com a VOM de Salvador, a minuta de voo? A intenção é modificação das regras, sou passando com o meu Papatango. Tango com o meu Papatango, as intenções é a modificação de regras? Abri o meu Papatango, mudança de regra, Golfier para Golfier. Tango com o meu Papatango, vou na Pro do VOR, reporte para mudança de regras. Good evening, this is Europa, 0-7-3-1-3-1-1-7-2. Roberto, controle, o Romeu Tacanho vai manter a VOR em Salvador, aguardando para a transferência de regra de voo. Romeu Tacanho. Tom, 3662, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 33.65. Recife 1-2685, alterna 3365, boa noite para 3662. Valeu, VLS, pro gol 604? Gol no 604, autorizado sinal ELS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 604. Salvador, good evening, do Pacífico 083, maintaining flight level 170. América 083, Scalpetent, descent at level 070. Clear to Bonfim, arrival. 070 Bonfim Arrival, Scott Advent, we are at Europa, 083. Torre 186, ajuste no 0111, bom voo, boa noite. Macho, Índia, Alfa 286, na tua ponte de espera, suporte número 2, 6201, obrigado, boa noite. Salve, Alfa Bravo Papá. Palme, Alfa Bravo Papá, boa noite, confirme estacionamento. Área está. Taxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para cruzar o pátio principal. Alfa aguardando antes da Juliette para cruzar o pátio principal. Boa noite, Web 6748. Salvador, Web 6748. Webjet 6748, atual identificação, autorizada a chegada a Mares, esse planejo de voo 080. Mares 080, confirme, recebeu as primeiras chamadas do 6748? Afirmativo. Pode voar, TAP ou 6748? Negativo, mantém o perfil da Star, Web 6748. Positivo. Salvador, Europa, Cira 83, City, confirme. Cheguei. Europa, Cira 83. I was telling you we called Recife on 13365 10 times, we had no answer, so we just called you. Roger, are you communicating to the Recife Center that you lost the frequency of with the Recife Center? I copy it. Okay, thank you very much. Now descending 70, Europa 083. Oceano 6313, desce para 4000 pés, o KNH 1011. 4.000 pés, KNH 1011, 6313. 2 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa vai reportar antes da Juliette para ingresso, no 3.2. 398, ingresso da Juliette, portão 62, hein? Juliette, 62, chegou no 3.2. 4, livre pouso no 0, vento 0.8, 0 graus, no 0, nós. Livre pouso, pista 1-0, 6310 tá pronto, pode esperar dar 1-0. Gente, mantém o ponto de espera, 6310. Roda. O Lima vai marquilo, deixa para nível de voo 090. Próxima esquerda, Juliette, Papa Romeu, Alfa Bravo, Papá, cruza o pátio principal, reporte na Taxiway Lima para prosseguir. Taxiway Lima. Localizador. Livre LS descendo para 2000, forma lá no localizador, o 6303, vai chamar. 2 via Juliette, está treinando para 2. Sua indicada. Cruza para 220, número 5 na aproximação, Papaquilo. Vai modificar no ILS? Cruza para 220, meu Papaquilo. É 6201 na escuta. Afirmativo. Ah, ok, desconsidere, ok. Papatango Romeu, Papatango, desça para 2.000 pés, ajuste no 09. Papatango, descerá para 2.000 pés, ajuste 10, 11, Papatango. 0 ali, mantém 10. Me mantém, 63, 10. 3.000 pés, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Objeto 6748, desça para 4.000 pés, ajuste no 09. 4.000, 1.011, o Web 6748. Lima, Papaquilo, informação de tráfego, posição de 11 horas, 9 milhas com rumo nordeste, cruzando o nível 130, descida para 4.000, é um Boeing 737. É, obrigado. 604, Salas 49, direito 1219, boa noite. 219, boa noite. Salvador, gol 604, boa noite. Número 04, táxi livre Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 04. Que Foxtrot Lima, boa noite, contato radar passando coral 090 na Pro de Mar e chame no ponto ideal desse dado. Somente desça para o 050, Whisky Fox Lima. Lima, Papaquilo, desça para 5.000 pés, ajuste no 09. 5.000, Kilo. Perdão? Lima, D, 90, chama 6201. Objeto 6748, estação vetor para sequenciamento, número 3, curva esquerda na proa 020, seu limite ao localizador. Ciente, proa 020, limitado seu lote. Meia 310, transfere, está cruzando 1.900, na sua escuta. Boa noite, contato radar, suba para o nível 350, saída Puca, Oxana 6310. 35 na Puca, Oxana 6310. Oxana 6313, na final ILS, torre 186, tem o meu bolso. 186, 6313. American 9. Europa 083, clear and final ILS approach down to 2000 feet, report on localizer. Clear ILS 10, 2000 feet, Europa 083. Torre Salvador, Xanel 6303, estabilizado, final ILS 10, baixar travado. O Xanel 6303, continue a aproximação, guarde pista livre. Segue na aproximação, aguarda a pista livre, 6303. Livre pouso no zero, vento 090 graus no nós. Delivery pouso 106313. Oceania 6201, decolar 253, controle 1935, bom voo. 6935, obrigado, boa noite, Oceania 6201. Decola na Leda, tá é o Leda. Boa noite, Oceania 6201, contato radar, suba para o nível 380, Pro de Leda. Pro de Leda, autorizado, Oceania 6201. Objeto 6748, intercepte o localizador na proa 060. 060 de proa, intercepte o lock web 6748, pode prosseguir para 2000? Afirmativo, autorizado, descida para 2000, vai seguir tráfego da sua frente 9 milhas. O Airbus 330 da Europa. Ok, desce para 2000, autorizado o ILS Web 6748. Lima, Papaquilo, estação vetor para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Quilo, mantenha presente proa limitado pelo localizador, mantenha 5000. Desça para 3000, Lima, Papaquilo. 3000, beleza. Controle confirmando, 6201, está autorizado, Leda, positivo? Sim, autorizado Leda, 6201. Muito obrigado. Da web, redução para 170 nós, tráfego informado, meia dúzia de milhas para frente. Estamos reduzindo. Lima Papaquilo, reduza para 1970 nós. 170 quilo. Europa 083, complete the final LS approach, contact tower 1-8-6. 1-8-6, bye. Bye. Viva a direita e segue via Alfa Juliette, posição 5 na escuta, o 63, todo mundo. Salvador Tower, good evening, Europa 083, on final 1-0-6 result. Autorizaria a Duna da presente para o posição de Lima? Achar travada. Pro de Duna. Duna, Lima. Lima, desça para 3000 com ajuste no 011, Whiskey Fox Lima. 3000 com 11, posição de Lima. Uno, posição 5 na escuta, ok? Parte ONU, posição 5, na sua escuta, 6303. Torre Web 6748. 6748, aproximação na sequência, número 2, aguarde transmissão de pouso. Sente. Boa, eu tô passando. Vai prosseguir instrumento ou visual para Salvador? Vai prosseguir visual para Salvador, o Romeu, Patão. Sim, aguardando modificação de regra, Romeu Papatanga, para prosseguir para a rotatória. Vai aguardar a modificação para a rotatória, o Romeu Papatanga. Estabilizando o Lima Papaquilo com capa vista. Chame Torre Salvador Papaquilo, 118 desse Romeu. Vamos fazer, tá, papá? Obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Lima Papaquilo. Tranquilo, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Tranquilo. 63-10, chame agora Recife, 126-85, alternado 13365. 2.085, secundária 3365, concentro Recife, personagem 6212, boa. Boa noite. Vocês vêm aqui desse avião que está na frente? É, inicialmente vai prosseguir para a rotatória a 1.500 pés. Aqui que eu estou com a aeronave já prosseguindo o setor norte, que está se encaixando também na final da 1.7. Afirmativo, então a gente vai para 10 mesmo, né? A gente prossegue na aproximação. Ok, ciente. Eu guardo mais próximo, vou verificar a situação da aeronave lá e a gente verifica aqui como é que faz. Sem problema, não. Boa noite, 89. Boa noite, 89, chame Torres, 86. Obrigado. O 604 pode chamar a torre também? Negativo. 89, aguarde com a pegalhão, nível 360. Obrigado. Só ligou 604? 604, Fortaleza 370, aguarde com a torre. Guarda. Rondô do Patrão, agora vertical na rotatória, visual com campo. Quiser efetuar a mudança do regra de voo. Rondô do Patrão, plano modificado 200, desça para 1.500 pés e chame a torre na frequência 1.18.6. Descida para 1.500 pés, chamar a torre agora em 118.6, Rondô do Patrão, grato. 7, Bahia. Ok, o Europa 03 on the ground at 00, leave to the right, taxi Alpha, and Juliet, gate 10 in my frequency. Alpha, Juliet, can you see again the stand of 03, please? Stand 10, 10. 10, thank you. 748, leave pulse, 100 graus, 10 mais. Leave pulse, web. Oi, falador, Romeu, Papatango, na rotatória, visual com campo. Ok, Papatango, faça 360 graus pela direita, ok? Eu estou com a aeronave que já está encaixando a base da 107. Mantenha 1.500 pés, 1.500 pés, 360 pela direita, aguardando para encaixar a final 107. Gente, 1.500 pés, 360 pela direita, não aguardo autorização, Romeu Papatango. Papaquilha falou que tem o Romeu Papatango, um PA-28 que está ali na proximidade ali do quartel da polícia de Itinga ali, em Lauro de Freitas, já está a 1.500 pés fazendo espera em 360, ok? Afirmativo, está com a cabeça aqui na base, trem baixado, travado. Ok, o Papaquilha está ali já pousando 1.7, com vento 1.00 graus, 1.09. Obrigado. Papatango, mantém a proa norte agora, ok? Proa norte em torno de um minuto no máximo, para depois curvar a esquerda para final. Gente, proa norte por um minuto, para depois curvar a direita na final da 7, o Romeu Papatango. É, depois curvar a esquerda, ok? Com a proa norte, depois curvar a esquerda para final. Gente, após curvar a esquerda na final da 7. Web 6748, Solão 02, táxi à direita, Alfa e Juliette, portão 3, na minha escuta. Alfa, Juliette, portão 3, aguardando. O Gol 889 para a cópia. Bom dia, 889. Para o Galeão, via Pêsulo 10, nível 360 autorizado, decola da 10, curva à direita na saída da El Leda e depois voa Bridge. Aciona o código 5506 e o controle é 199.35 na saída. Autorizado Galeão 360, pêndulo 10, decola a curva direita da El Leda, pós voa Bridge, o controle 1935, transponder 5506, voa no 889. Afirmativo, chama para acionar. Toma quando pronto. Gol 604, para qual a manda. O Papatango tá livre, girar a esquerda pra final e reporte, Papatango. Gente, curva a esquerda, reporta na final, o Romeu, Papatango. Primativo, 1.604 autorizado, Fortaleza 370 na Pêsulo 19, decola da 1.0, curva esquerda na saída Momo, transição frote, aciona 5.5 no meia e o controle 1.9, decimal 3.5. Visual 370, Momo Front, Visual 19, 1935, 5516. Correto, chama pra chamar. Toma. Estimativo, autorizado, seu solo 04, ao livrar, estacionar, vai ter frequência dele. Se aproximando da Juliette, o 6748, prospecto 3. Estimativo, esquerda, portão 3. Esquerda, portão 3, 6748. Meu Golf Victor, da presente voo pro de Duna, desça para 2.000 pés, hoje subi 11, conforme estabilizado na final de LED. Tá aqui o presente de estacionar. O meu papatão, livre pouso, pistino 7, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso, na 17, o Romeu, Padão. Que o Fox Trot Lima. Trot Lima, chame torre 18-6, tem uma pouso. 18-6, obrigado, boa noite. Lima. Pessoal, muito boa noite, o Papa Sanguíce, Fox Trot Lima, estabilizado no log. Intenção 1-7. Ok, 6, quando pronto, a base da 1-7, está autorizado a abandonar a final da 10, né, poste, final da 1-7, Lima. Patão, solo 08, autorizar o táxi até seu pátio, estacionar. Qual é o seu pátio, confirme? Você tem condição de fazer o backtrack imediato, rápido? Faça aí a pressão, que eu tô com a aeronave que vai girar a base já para 17 e reporte livrando.